Quando tudo ao meu redor desmoronou e as promessas pareciam não chegar, mesmo assim eu senti tua mão me levantando pra continuar. Nos vales escuros eu pude ouvir tua voz dizendo: eu estou aqui. E nem meio à dor pude entender que o teu amor jamais vai me esquecer. Deus é fiel o tempo todo, mesmo quando eu não vejo, Ele está agindo. Seu amor é constante, é meu socorro. Deus é fiel, Ele cuida de mim. Já chorei noites sem fim em oração, mas a resposta veio em teu tempo, Senhor. Tua graça me sustentou e hoje eu canto com todo fervor. Mesmo que eu ande em tribulação, tua fidelidade é minha canção. Nunca me deixaste, sempre me amaste. Meu Deus é fiel, eternamente fiel. Deus é fiel o tempo todo, mesmo quando eu não vejo, Ele está agindo. Seu amor é constante, é meu socorro. Deus é fiel o tempo todo. Deus é fiel o tempo todo, mesmo quando eu não vejo, Ele está agindo. Seu amor é constante, é meu socorro. Deus é fiel o tempo todo.